A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, o entusiasmo de esperar num banco. A cabeça do Ned. Olá, Marta. Alô, já foste ao banco? Já estive lá muito tempo à espera. Boa. Sim, mas o Stannis esteve mais. Acho que teve muito tempo à espera. Tudinho. Porque acho que só ele é que se acha um rei e no banco não o consideram necessariamente rei. Não é? Finalmente temos um banco. Não. Isto pode parecer uma seca extremamente burocrática, mas, epá, o dinheiro também circula, não é? E já ouvimos falar do banco de Bravos tantas vezes que nunca tínhamos tido uma cena com eles ou com ninguém do Tu ainda não tinhas ido a Bravos, banco. Não é? Sim, lá está, é a primeira cena em Bravos até. Mas nunca tinhas tido uma cena sequer com ninguém do banco ou representante do banco. O banco já tinha ido a King's Landing. Já? Eles já tinham ido. Acho que já reuniram com o Stannis. Não? Não me recordo, com o Stannis, não me recordo. Com o Stannis, não, desculpa, com o Tywin. Não me recordo. Pensei que eles já lá tinham ido, por acaso. Pronto, temos, aliás, um dos elementos do banco, aquele que fala, é um dos meus atores preferidos, que é o Mark Gatiss, que podem conhecer de Sherlock, podem conhecer de Doctor Who e de outras coisas que ele tem feito que envolvem merdas britânicas. Ok. Pronto. Ele não fez nada em Harry Potter? Sei lá. Ok. Bem, outras cenas para além do pedido de dinheiro, de ouro, ao banco de Bravos e de Comic Relief, enquanto eles estão à espera. A Marta está aqui a comemorar a existência de Comic Relief, porque ela adora muito isso. Tivemos a primeira sessão do julgamento do Tyrion. Tivemos a Yara Dreadfort. E vamos começar por Meereen. O Drogon está a fugir ao controle da Daenerys. Está saídinho da casca. Está. Acabou de queimar uma... Cabras. Sim. Daquelas de quatro patas, né? Sim. Não das tipo cheio. Exato. Que também aparecem neste episódio. E a Daenerys é confrontada com algumas situações importantes no reino. Esta situação das cabras, mesmo a situação relacionada com o que falámos noutro episódio sobre os crucificados no caminho para Meereen, com o filho de um dos mestres, de um dos clavagistas. Uhum. A pedir clemência pelo pai. Que nem sequer, que ele também era contra contra a crucificação das crianças. Exatamente. E que mesmo assim pagou como os outros, lá sim, está a generalização abusiva. Sim, a Daenerys é que ia a perceber-se que provavelmente não é não era a melhor posição a tomar. Pá, mas está tomada, não é? Sim, agora é tarde. O problema é que o mal está feito. É um bocado como agora queixarem-se que o Drogon anda a queimar cabras. Sim, são momentos de aprendizagem para a Daenerys. É uma rainha em treino, na prática. É, eu acho que ela ainda não saiu do treino, mas está-se bem. Não, em treino. Continua no treino. Ela ainda sim, não saiu. Não. A minha questão é essa. Provavelmente ainda vai penar um bocado mais. A Yara tentou salvar o seu irmão, que entretanto foi torturado psicologicamente. E para fisicamente? Além de fisicamente, sim. E agora já passou a ser o Rick. E o Rick não quis fugir. Quase que... Portanto, esta recusa dele resultou numa quase captura da irmã. Uhum. Mas a irmã conseguiu fugir ainda com alguns soldados. E é importante que ela fuja, porque na prática ela é a única herdeira viável do trono. Do trono das Ilhas de Ferro, não é? Sim. Portanto, porque os Greyjoy, apesar de tudo... estão muito sossegadinhos no canto deles, não é? As sim. Lulas não saem das Iron Islands, portanto a coisa o pai é um dos cinco reis. Uhum. Mas é o único que não faz nada, não é? Portanto a coisa, pelo menos na série, Ele está muito sossegadinho no, nas, na ilha dele e não, não ata nem desata. A filha é que anda aqui a tentar fazer alguma coisa. Como o Theon ou o Rick não quis fugir, o Ramsay dá-lhe uma recompensa, dá-lhe um banho. Sim, literalmente dá-lhe um banho. Dá-lhe um banho, sim. Mas um banho bom, quentinho, cheiroso, gostoso. Sim. Daqueles banhinhos que nós gostamos todos de tomar depois de um dia de merda. No caso do Rick, de estar enfiado em merda. Basicamente. Portanto, porque o Rick dorme nos canis. Provavelmente sim. Certamente, sim. Ele dorme. Sim. Não, isso é a vista. Aliás, sim, ele está no canil quando é ir no canil. Quer dizer, no... Sim, eles chamam-lhe uma espécie de dog kennel. Portanto, o Rick está a tomar um banho e o Ramsay começa com um discurso a dizer-lhe que portaste-te muito bem, este banho é a tua recompensa e eu preciso que faças uma coisa por mim. O Rick fica em pânico, pergunta-lhe o que é e o Ramsay responde-lhe: vais ter que ser algo que não és. E o Rick diz-lhe qualquer coisa tipo: I'm sorry, my lord. Que é o normal, é a resposta normal dele, não é? Imagino eu. E o Ramsay diz-lhe: vais ter que te tornar no Theon Greyjoy. Exato, portanto, isto é mesmo maquiavélico. Nós achávamos que o Joffrey era mau, mas aqui o Ramsay é todo um outro nível de maldade, de mesquinhez. Sim, isto é só horrível, não é? Nojiço. Entretanto, em King's Landing, provavelmente a grande história desta temporada, o homicídio de Joffrey Baratheon e o subsequente julgamento do Tyrion, que ninguém sabe se realmente é culpado lá dentro, mas pronto, vamos culpá-lo na mesma e vamos presumir que foi ele. Ele é um bode expiatório, não é? Sim, completamente. E sobretudo pela sempre foi um bode expiatório da família e agora... Não, ele sempre foi a ovelha negra. Sim. E agora a fama dele de ovelha negra está a servir muito bem os propósitos da irmã, da Cersei, que é usá-lo como bode expiatório. Para a morte do filho. Para a morte do filho. A relação dele com o irmão... não. Tenho de editar isto. Sim, é vida. O Tyrion vai sabendo o que vai acontecendo noutros pontos do reino, mas nada o preparou para uma testemunha surpresa, que foi a Shay. Sim, exatamente. Pronto, a Shay foi à sala do trono testemunhar contra o Tyrion e disse tudo aquilo que ele usou como carinho quando estava com ela foi usado aqui contra ele, para testemunhar e provar a culpabilidade dele, não é? Portanto, o Tyrion estava muito contente, achei a relatar my lion, e nós todos tipo, cala de puta, desculpem. Não, força, vai. E o Tyrion a pensar, meu amor, eu dei-te tudo. E tu ao longo destes episódios todos disseste, eu odeio a Shay, e agora toda a gente odeia a Shay. Porque agora toda a gente tem de facto um motivo para adorar, para odiar a Shay, para além dela ser uma má atriz. Da atriz ser uma má atriz. Eu nem consigo, eu já não tenho forças. Pá, não há problema, agora toda a gente odeia, não tens de estar nesta luta sozinha. Não, mas eu já não tenho forças para dizer o quão eu odeio a Shay. Já não tenho nada para dizer. É má atriz, a personagem está mal executada, ela é má atriz no julgamento, portanto a atriz está a desempenhar o papel de uma personagem que é má atriz no julgamento, percebes? Portanto isto é tudo um novelo, um meta-acting em cima de acting. É muito confuso, eu fico muito cansada quando tenho que pensar nestas coisas, percebes? Portanto, bem, vamos cingir-nos ao importante. Olha, o Tyrion no final pede algo que lhe correu muito bem da última vez, que foi um julgamento por combate. I demand a trial by combat. Sim. O que lixou aqui muito os planos que tinham sido postos em marcha nos bastidores. Porque no episódio anterior, ou há dois episódios, a Cersei tinha ido falar com o pai para o manipular. Sim. E convencê-lo a matar o Tyrion. Sim. Pronto, o pai optou pela via do julgamento, arranjaram-se várias testemunhas para o julgamento. Nem que seja só para ficar melhor nos registros históricos. Pronto. E entre essas testemunhas importa também dizer que temos o Oberyn Tyrell, o Oberyn Martell, desculpem. Portanto, ele acabou de chegar à cidade e o Tywin já está a tentar passar-lhe assim, fazer-lhe festinhas e amansá-lo, não é? Portanto, o Oberyn consegue automaticamente duas coisas quando chega à capital. Uma é um lugar no Small Council, e a outra é um lugar no julgamento do Tyrion como testemunha, pronto, para, ou como júri. Como júri, neste caso, júri, sim, exatamente, sim. É júri. Como co-juiz. Exatamente. Sim. Pronto. O que é que se passa? Antes do julgamento ir para a frente, este julgamento com testemunhas e com júri, o Jamie, por algum motivo, pronto, nós não sabemos muito bem o que é que se passa, portanto, o Jamie parece estar numa viagem de autodescoberta e mudanças de bússola moral, o Jamie vai falar com o pai e implora ao pai para poupar a vida do irmão. Sim. O Tywin, muito convenientemente, sugere que se o Jamie quer que o irmão seja poupado, tem que sair da Kingsguard. Porque o Tywin não quer ficar sem herdeiros. Macho. O Jaime, ao estar na Kingsguard, não pode ter filhos. Renuncia às terras, renuncia aos títulos e renuncia à hipótese de ter filhos, de constituir família. E o Tywin diz-lhe, se queres que eu poupe a vida do teu irmão, tu sais da Kingsguard e declaras-te como meu herdeiro. O Jaime sabe o que é que isso implica, não é? Portanto, vai ter que casar, não pode continuar a pinar a irmã. Mas para salvar a vida do irmão, ele faz isso. E o Tywin diz-lhe, eu poupo a vida do teu irmão e vou convencê-lo, e vou mandá-lo para a muralha, ele vai vestir o preto. Sim, sim, sim, sim. Pronto. Sim. Isto foi o que o Jaime conseguiu nos bastidores. Quando o Tyrion diz, eu quero um julgamento por combate, lixa isto tudo. Sim. Para o caralhinho. Sim. Sem se aperceber daquilo que faz. Porque o Jaime, ele não sabia. Pronto, porque ele estava convencido que o pai o ia deixar morrer. Tal é a fé do Tyrion na própria família, que estava convencido. O Tyrion na Night's Watch seria uma situação interessante. Podia mijar mais vezes pela muralha. Sim, e ter mais heartfelt conversations com o Jon Snow sobre o facto de serem os dois praticamente bastardos e odiados pela própria família. Sim, Manel, podia ser muito interessante. Enfim, portanto, ele lixou os planos todos do Jaime. E será que lixou os pais do plano? Os planos do pai? Vamos ver. Vamos ter de ver isso num dos próximos episódios. Já só faltam 4 episódios para fechar esta temporada. Por agora é tudo. Subscrevam-nos. Não têm nada a perder. Mas não se esqueçam de fazer. Subscrevi! Como o Manel disse agora, subscrevam-nos. Assim. Não foi assim tão agudo. Foi. Bem, até já.